te juro, não era eu. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava num boteco. À meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, jeito é. Diz que o papo é sério, que a sua amiga tava no boteco. Na meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou